Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado. Estamos aqui em mais o Azilla Cast. Ninguém mais fala nada, porque tá todo mundo velho, né? Essa abertura toda diferente, né? Oi, João. Meu alarme pra ir dormir, ó. Coisa de velho. Alarme pra dormir. Fiquei, baixou de ligar aqui. Pronto. Eu sou o Joel Suki. E toda vida que eu me levanto, eu sinto uma fisgada na coluna. E aqui é Samuel Ragnos, eu só fui saber o que é hemorroide depois de velho. Essa daí é clássica, né? Essa daí é clássica, viu? Clássica, né? Uma doença. Uma doença. Uma doença aí, o cara clássico. Uma doença raiz, né? Uma doença raiz. Aqui é o Júlio e os 30 são os novos 60. Tô roubando a minha frase, meu, lá do WhatsApp. É quando deu tempo de pensar outra, mano. E eu sou o Neto e o meu cabelo não é branco, é cinza. Richard Gere cearense, né? Aí, ó, o Júlio aí é sacana porque o cara falou logo Richard Gere, né? Mas não falou George Clooney, né? Saca. Porque o Richard Gere é bem mais velho, né, mano? De aparência. Exatamente, viu, mano? Sei nem se é vivo, né? O Richard Gere ainda. O cara morreu. O Richard Gere só tem um filme que ele é novo, aquele de Davi, o resto ele é tudo velho, mano. Uau, mano? Davi? Que ele é Davi, pô, rei Davi, pô. O Richard Gere é do Procurado, né, também? Só que não, ele... esse é o Harrison Ford. O cara da mão... É, pô, Dr. Richard Kimble é o Harrison Ford. É, esses bichos são parecidos, hein? É, mano, só que o Richard Gere gravou lá, não foi, mano? Na época lá mesmo. Porque ele é ruivo, hein? Por incrível que pareça, o Richard Gere é ruivo, mano. E aí, mas isso é um negócio importante. Único, que o Rui falou, mano. Se alguém tem alguma foto do Richard Gere ruivo? Eu nunca vi o Richard Gere vindo, novo, só o velho, mano. O cara é tipo o Charlie Bronson, né? Já começou com o velho, né? Não, o bicho é tipo um Clint Eastwood, né? O bicho com 20 anos com um cara de 60 ali. Você é nova aqui no prédio, né? Aham. Eu posso... Tio, aperta 21 pra mim. Oh my textura do... a cor do cabelo do cara, né? A textura. Textura e cor do cabelo. É porque o cabelo do cara vai mudando, mano, quando o cara vai envelhecendo. O cara fica com aquele cabelo tipo do Ziraldo, né? Tá... Em contagem de fios brancos aqui, o Neto é campeão, o Joel está em segundo lugar. Segundo o quê, mano? O terceiro e o último, hein? É, sim, esse Joel. Cabelo branco, cabelo e essa também. Faixa branca aí, no teu cabelo aí. Da onde? Um sinal, né, Samuel? Tudo isso é um sinal, né? Ele tem um pequeno fio branco na minha barba e eu ainda tiro ainda com a pinça, hein? Olha aí como eu sou metrosexual, hein? O meu pai, mano, ele tem um sinal na cabeça, né? Aí tem um cabelo brancozão assim na cabeça dele. Aí ele fica dizendo, não, sinal aqui, sinal. Isso aí, mano, eu não sei quem foi que inventou, porque eu lembro que quando eu comecei a ter cabelo branco, o cara começa a ter, né? O meu barbeiro diz assim, não, mas isso aí tu diz pra turma que é um sinal, mano. Cara, porque... Não, e aquela putaria do cara, não, não tira o cabelo branco não, que nasce outro. Que porra é essa, mano? Nasce dois, né? Não é que porra é essa aí, mano? É, bicho, é tipo uma maldição pirata, né? O cara num barco, né? Aquele, o senhor Gibbs, né? Do... Piratas do Caribe. Direi, presto pra ele. Melhor esquecer a dor. O bom é que você voltou. e sem maiores dificuldades. Mas tem um, na velhice aí tem um agravante pior do que o cabelo branco, cabelo e a calvície, branco, né, mano? É. O Samuel tem, tá passando desde os 18. Isso aí realmente, desde os 23 anos foi que eu percebi que não tinha mais jeito, mano. Eu comprava aquelas águazinhas de farmácia de manipulação, que aquilo ali, a negada diz que é um remédio, mas é só água mesmo. O cara vai lá, compra um vidro. O vidro eu comprar já era R$120, mano. Vixe, Maria. Não, mano. Ei, aí, mas era aquele que passava na Polishop, é, mano? Não, mano. Esse cabelo ficava preto, né? Não, esse aí não. É um de farmácia de manipulação. Aí tu tem que ir lá buscar, que é próprio couro cabeludo, pra não cair. Só que não adianta nada, mano. Esse mestre tu comprar uma peruca zona doideira, né? Foi, ué, mano. O cara é tipo Elton John, né? Na rua. É o orgulho do cara de não querer usar peruca, mano. Isso é foda. Não, mas só o meu anda de moto, né? Não é uma combinação muito boa, né? Peruca com puta moto. Puta merda, mas é mesmo, mano. Isso aí que é foda. Porque tem um cara lá no trabalho, mano, da manutenção. Esse bicho tem uns 50 e tantos anos, mano. Aí, há uns 2 meses atrás, esse bicho é bem calvo, né? Assim, com as carecas já. Esse bicho tava obstinado a comprar uma peruca, mano. Aí o pessoal lá no trabalho começou a fazer levantamento dos prós e dos contras, né? Comprar uma peruca. Porque por mais que ele tivesse 60 anos, mas ele queria fazer uns cortes modernos, né? E tal. Aquele cabelozão do Felipe Neto, né? O cara topetizão, assim. No tupete, degradê, não sei o quê. Faz muito tempo aí que você nem quer topete, ó, macho. Tu é doido. Ei, Samuel, mas nessa tua foto aí, mano, tu tá com tipo um rabichozão assim na frente, mano. Assim. Tu é meio careca, mano, só que tem um rabichozão bem no meio, assim, mano. Se o Samuel deixasse crescer, o bicho ia parecer o Cocada, né, mano? Ei, se eu te falar que esse corte do Samuel aí, se crescer, fica igual do Vegeta, mano. Não fale comigo desse jeito, seu verme verde! Tem uma parte de uma frente. É calma. É entrar de novo. Se eu deixar crescer, mano, se eu deixar crescer, eu fico igual o galinho com o bico. Ei, fica igual o galinho com o bico, mano. É o mesmo ator do Cocada. É entrada e saída de motel, pô. Ei, Dinho, mas aí tava falando em cabelo, Dinho. Olha aí, parece que tu tava adivinhando. É, pior que o Dinho se enquadra nas duas categorias, né? Calvície e cabelo branco, né? Exatamente. É, mano. A gente tava falando das duas situações, né? Cabelo branco. O Dinho é o Blade dos velhos, né? O cara tá nos dois. Pior que eu tô na fase da barba branca também. Ixi, Mari, aí sim, viu? Tá vendo, mas isso aí é uma vantagem, mano. Porque tu pode fazer cosplay do Papai Noel, mano. Natal, mano. Papai Noel. Ei, mano, eu vou dizer uma coisa. Eu nunca tive problema com cabelo branco, assim. Principalmente pra mim, nunca me incomodou em nada. Só que, por exemplo, agora tá mó moda barba, né? Todo mundo usa barba, não sei o que e tal. Barba tá na moda. Macho lá no trabalho. Eu não tirei a barba, minha barba cresce rápido, uns 3, 4 dias, eu acho. Aí no quarto dia a barba já tava razoavelmente fechando, né? Só que tava branca. Aí, mano, tá doido? Aí tem uma colega minha que trabalha comigo, que é que traz as fofocas da unidade pra mim, né? Que me dá os toques e tal. Tá doido? Mas ela disse que esse negócio de barba branca aí... As meninas tinham reprovado imediatamente, mano. Isso foi o maior queima-filme, isso aí. Caralho, você é mesmo. É, tô mano, ferrado, então. Aí eu, dois dias, faço a barba, sem falta. Fazer a barba aí, Dinho. Viu, Joel? E o Dinho não dá nem pra ele fazer cosplay de Papai Noel, porque quando o Dinho deixa a barba crescer, ele já viu, ele parece um mendigo, doido. Já pensou Papai Noel mendigo? Mas pior que eu costumo deixar minha barba grande. Ela tava geralmente tava grandona mesmo. Mas aí eu meio que eu tirei semana passada, né? Mas, cara, tipo, mas vou um deixar. Guerrilheiro cubano, né? Não, meio que talibã mesmo. Eu tava no naipe de talibã já logo, mano. E barba branca é cruel. Edinho, mas a queda de cabelo e o cabelo branco começou quando? Aos 25? Que idade foi? Tu lembra? Tava no ensino médio, não. 18 anos. Não, cara... Cabelo branco. Ensino médio? Cabelo branco com 14 anos, mano. Com 14 anos. Vem! Valeu! Mais certeiro que isso aí. O Dinho tem aquela doença do Robin Williams, né? Do cara envelhecer rápido ali. O Dinho tem o cabelo branco e a sobrancelha zona preta parece uma taturana, doido. Vem, mano! É, mas o que é que vocês acham? Um cara que não se não se, vamos dizer assim, identifica com o cabelo branco. Tem mais futuro ele pintar ou deixar do jeito que tá. Eu acho que pintar é pior, né? Já tive fase de pintar cabelo também. Já tive fase de pintar cabelo já e não... Pintar de que cor? Mano, louro. É bem coisa de velho mesmo. Não, eu pintava de acaju. É sério. Acaju é a cor do Silvio Santos, hein? É a cor de velho mesmo, hein? Tu ia no Jaça, né? Não, eu mesmo pintava, mano. Mas aí larguei essa vida e a partir desse dia meio que eu só corto o cabelo, só raspa a cabeça. Indo no cabeleireiro, né? Já é uma cagada, mano, violenta. Imagine o cara sozinho, mano, pintando o cabelo. A imagem de pintar os cabelos, mano, do Joel é tipo aquelas paradas dos trapalhões, mano. Porque ele acha que o cara indo no salão ainda dá uma cagada, mas como é que pode, mano? É porque tem aquele lance lá do cara pintar até a raiz, né, Dinho? Que tem que ficar passando tipo um pincel, uma cozinha, né? Não, eu pintava até a raiz, era. Pintava com pincel, mas também, cara, doía o couro cabeludo pra caramba com a química do negócio do cabelo, mano. Isso é louco. Uma vez eu só pintei o cabelo uma vez, negado, né, mas só que eu não pintei o cabelo todo, né? Eu fiz luz, né? Fiz luz no cabelo. Nossa, imagina Samuel de luz. Foi Aldinho. Mas eu me arrependi amargamente. Eu me arrependi amargamente, porque doeu pra caralho, mas queima pra caralho. Mas queima mesmo, é a química do negócio. Mas foi cabelo, na mano. Época do tio já tava careca, fez umas luzes ondas. Carnaval assim. Aí deve ter sido pouco, viu, Samuel? Eu tinha uns 16 anos quando eu fiz isso aí, eu só fiz uma vez, tu é doido demais, mano. Dá pra mim, mano. Não, mano. Mas nos 16 anos você já tinha o cabelo parecido do Nicolas Cage, do Conner. Tinha não, mano. Não era cabo não, mano. Eu só é isso, Samuel, tu devia deixar o cabelo crescer pra fazer o estilo Coné, mano. Pode levar o cintino, deixar o resto apodrecendo que eu não ligo. Se você atirar, 20 prisioneiros muito chateados vão ouvir. Compreende isso? Viva o som do maldito silenciador. É mesmo. Pois é, Júlio. Cara, eu até quero fazer isso aí, mano. Mas toda vida que eu tento, mano, eu sempre fico parecido com um galhão com bica. Eu fico urlado, fica muito grande. Aí fica parecido um bolso. Mas tu usa boné direto, mano. Aí só ir disfarçando até... Mas no trabalho eu não uso não, macho. Aí o cara fica que nem o bolso, macho. Mas teu cabelo certo, é pichain, né? Mano. É... Cara, é isso que é bizarro, João. Em cima ele tá pichain, porque ele não era. E do lado tá liso, mano. Aí fica aquela cor bizarra, o cabelo pichain em cima e liso. Bem naipe de velho mesmo, com o cabelo preto em cima. Cabelo cresce em cima e liso de lado, mano. Baixo. É bizarro. E fora a coroinha que eu tenho também aqui na cabeça dente. Atrás, né, mano? O cara ainda é católico, né, mano? Uma coisa que eu nunca entendi, mas porque tem vários personagens nos animes que tem o cabelo branco e todo mundo acha massa, mano. É. Aí ninguém relaciona o cara como tendo mais idade. Isso aí é que é foda. É porque geralmente, mano, o cabelo branco no anime. Cabelo branco, não. É. Pois é. Os personagens de anime é um cabelo meio prateado, tipo Kurama, tu lembra, Jô? Quando Kurama virava raposo e ouro. Ninguém diz ao velho. Ninguém diz, vixe, mano, Kurama tá acabado, mano. Uma coisa que eu acho bizarro em cabelo é como é que essas vó da gente, avô que costuma pintar o cabelo de roxo, mano. Eu acho bizarro aqui. Roxo? Ixi, já viram? Isso é bizarro. Nunca vi não. Isso eu acho mais louco, mas é que esses idosos, o roxo eu acho muito agressivo, mas o idoso tá numa boa, né? O roxozão tá. Mas é que o idoso já atacou, foda-se já, tá ligado? Tá nem aí, mano. Exatamente isso que eu queria dizer, o idoso ele chegou numa idade que ele já não se importa mais com a opinião alheia, né, mano? Os idosos ficam no meio da rua reparando a vida dos outros, aí o cara passa falando, ei, seu fulano de tal, ele, É os vigias da rua, Jota. Tinha uma senhora aqui em frente de casa, mano, o nome dela é Dona Graça, e ela vivia no meio da rua já, observando, né? Cor de véia, via observando negado, aí teve um dia que eu reparei que ela não tava fora de casa, mano. Aí eu fui perguntar pra minha mãe, mãe, cadê a Dona Graça? Não vi ela hoje. Aí morreu. Caralho. Um negócio que a gente deveria já iniciar é falar as idades que cada um tem hoje em dia, né? Eu vou começar aqui. Eu estou com 36 aninhos de vida. 2018. Passa a bola pro Joel. Eu estou com 32 anos. 32 tá anos. Tá novo pra caramba. Tá novo pra caramba. Ei, Dinho, tu tá o mais velho, né, Dinho? Tá quantos anos tu? 36, mesma idade que você, mano. Ixi, doido, fala, me dando, essa bicha tá acabada demais. A gente tem que escolher as nossas piores fotos dos perfis de Facebook e botar no post pra galera ver. É mesmo, as fotos mais escuras. É pública julgar, né? Coloca aquela minha foto lá com a barbona grande também. Lá. Essa não, daí, o Joel pegou uma foto. O Joel já botou já, mas aquela foto é muito massa. Aquela foto no WhatsApp, porque tu não essa daí chip, tem na capa do programa. É. O Joel botou uma do WhatsApp que tu tá comendo com a galera da empresa. É meio irmão, mas tu parece um vovozinho, macho. Nossa, o cara veio com cabelo branco. Assim, o cara veio parece aqueles vovôzinhos aposentados que a negada contrata de novo, porque já tá aposentado, é mais barato. É que ele foi fazer uma visita na empresa. O cara gosta de pegar minhas piores fotos, mano. Sei logo, no dia que a gente tava lá no Outback, os caras pegaram minha foto do barrigão. Agora pegaram essa foto aí que eu tava com o cabelo branco. Os caras pegam minhas piores fotos, mano. É igual o PC, né? O PC, o bicho é todo musculoso, mas os caras pegam só uns ângulos que ele parece que tem uma barriga zona de 1 metro, né? Tem uma foto do PC, mano, que eu tirei, mano. Esse bicho tá com o cabelozão todo caído, meu. Vixe, pensei, diabo é esse aí, velho. Diabo de foto é essa, velho. É, não, mas sei o quê, mano. Tô ficando careca. PC também tá calvo também. Sim, Júlio, e qual a tua idade hoje em dia, Júlio? Eu sou de 86 aí, igual o Joel, tenho 32 também. Aí. E o Neto tá com quantos 40 e tantos eu anos já? Sou igual a turma aí, tenho apenas 31 anos. Sou mais jovem. 20 mal, né? Tem mais jovem que já eu falo. Ei, Samuel. Eu tenho 32 também, mano. Tô triste também. Agora, hein, Samuel. Eu e você mó velho, mano. Mais velho daqui da galera, mano. Sabe pois Deus? Não é, mano. Mas por aparência, idade. Mas por aparência aí, viu, Dio? Tu é o campeão, viu? Mais não, mas... Mas essa foto aí é de 3 anos atrás. Eu tô melhor agora, cara. Tô só mais... sei que mano, tem uma foto aí do Júlio, mano. Ele tá no Facebook dele, mano. Ele tá segurando assim, tá cansadão assim, segurando o Daniel. Parece que o Júlio tá morto, mano. agora o Jorge chegou num ponto que pra mim, depois do cabelo, é o que... Depois do cabelo não, na verdade até antes do que o cabelo. É o que eu acho que envelhece mais o cabo. Que é o sobrepeso, viu, doido? É, porque o cara ser velho... Cara que ter cabelo branco e tal, mas o cara ser musculoso, mano, passa batido, né? Sim. Exatamente. É, dá pra engranar mais, dá pra engranar. O cara foi tipo aquele sargento lá do Avatar, né? Aquele coroa lá, né? Exatamente. Corado. O cara é igual o Hugo, mano, da academia do Joel, mano. O Hugo tem perto dos 90 e cacetada, mano. Ei, mas como é? O bicho sendo musculoso, mano, o cara dá uns 45, 50 só. Mas o Hugo tá velho, né? Mas Neto, mas o cara com 32 pesando 102 quilos, o cara fica, aparentemente vai ficar velho, né, mano? Mas, ó, eu digo por experiência própria. Eu já fui aí do porte do Júlio, mano. O cara tá todo pesadão e tal. Aí eu dei uma melhorada, né? Perdi um pouco de peso, mas tu é doido, mano. O cara se sente outra pessoa, mano. Parece que o cara literalmente rejuvenesce, né? Parece que tiraram um monstro de dentro do cara. É, mas eu tô nessa luta aí há tempo, mano. Já perdi 15, aí ganhei 20, é fogo, mano. Cara... O cara baixou de novo, né, irmão? É, mano, tu é doido, mano. O pior, mano, é porque... Eu vejo assim, mano. Ah, eu tô pesando quanto? 80 e tanto. 88. Diminui 15 quilos. Eu fico pensando assim, mano. Acho da meio... onde, né, que eu tirava 15? O cara fica olhando por lado, né? Não, eu vejo assim a Nicole. Tem 12 quilos a Nicole. O macho, eu tenho que tirar a Nicole inteira de dentro de mim, mano. Só de gordura. Eu tô com 2 Nicole a mais aqui, mano. É, eu tô com excesso de 25 quilos e eu fico imaginando, meu irmão, é o peso de um cachorro magro que eu tenho que tirar de mim, mano, mas realmente... Eu sempre fico imaginando o sobrepeso... Eu fico imaginando que o sobrepeso é uma pessoa pendurada na rede, entendeu? Imagina você ter 25 kg a mais do que você deveria ter, mas tu é doido, mano. Teoricamente, o cara era pra ser musculoso, né, não? Porque ele tá carregando 25 kg a mais direto, né? Pois é, mas o problema é que o cara carrega na região abdominal, né, mano? O problema é esse, né? É, pior que o cara vai ver uma luta do UFC e ver o cara com 85 kg, o cara torado, né? E o cara com os mesmos 85 só vai pro bucho, né, mano? A barriga, a gordura. É isso, mano. O cara com o mesmo peso do bucho, não. O bucho vai pra bunda, tá pra bunda, pras pernas. O cara que é gordo, aí você vai ver. A perna do cara é gorda, é os braços, até a bunda do cara. Pior que no último asilo, o Neto falou uma coisa que eu me identifiquei, mano. A gordura só vai pra barriga, mano. Os braços e as pernas fininhas, mano. Diabo é isso. Isso aí é o que fode com o cabo, mano. Queima o filme, isso aí. A gordura localizadamente na barriga e na cara, mano. Porque o braço é a mesma coisa do magro, mano. Porque o cara fica redondão, né? Só que fica bem finão ali nos braços. E aí, Júlio, a pergunta que não quer calar. O que é que vocês faziam antes, quando era jovem, e agora tá aparecendo depois de velho? Tudo. Vou dar um exemplo meu. Antes, eu podia comer qualquer coisa e eu não tinha azia. Podia comer farofa, podia comer, mano, qualquer coisa. Hoje, se eu comer cuscuz ou farofa, menino, é azia na hora. Não tem pra onde correr, mano. Eu não posso comer mais esse tipo de coisa. Mas tu tem que mandar lá na cachaça, mano. Porque eu tá de bata na cachaça. E outra coisa que... Outra dica também que eu recebi, né? É que eu tenho que deixar de... Eu parei, né? Já, mas eu não sabia, mas me deram a dica, né? Porque, como eu falei na introdução, só fui saber o que era isso depois de velho, né? De novo, a introdução, vai saber agora esse baitolo. E como ele também não participa no grupo do WhatsApp, ele também não sabe. Dinho, eu tive minha primeira hemorroida, que eu nunca tive isso. Nossa! É o homem que não gosta de ouvir uma coisa dessas, né? Coisa de velho agressivo, macho. Informação. Batizado aí, Samuel. É, mano, batizado. Como diz o Michael Scott, é TMI, né? Too much information, né? Tipo, é, cara não precisava saber, né? Eu achei engraçado, mano, desse dia aí, mano. Foi quando o Samuel falou, mano. Aí, galera, tô com hemorroida. Aí parece que esse bicho tava era morto, mano, já, mano. Ixi, foi. Eu, mano, fiquei triste, mano, porque eu nunca tinha visto, né? Foi o massa, o relato pra ele comprar na farmácia o remédio. Vixe, não tem isso também. Sim, aí continuando, né, Dil? Eu sentei na moto, né, e eu tava sentindo uma certa dor, né, na região anal, né? Aí... O Sam andando com almofada na moto, né, mano? Aí eu sentindo uma certa dor, aí eu sabia do senhor velhinho, que é gente boa lá da empresa, que é o Nery, né? Aí eu fui falar com ele, que eu sabia que ele tinha... Seu Nery. O seu Nery. Aí eu fui perguntar... Tem um confidente na empresa. Aí o Nery, como é que... Nery, tu já assistiu um ardorzinho no, ali? Ele, claro. Isso aí, seu mano, deve ser hemorroida. Tu tá sentindo, né? Eu, pois é, né? Depois compra logo uma pomada e evite. Não, não tem essa de comprar pomada, tem que ir no médico. Tem que ir no médico pra ver. Pois é. Não, eu tô falando que não posso falar nada porque tá chegando a idade também que eu posso até ter, ou então também deve tá chegando a idade também logo, tá ligado, né, Samuel? Aquela que... Todo homem acaba tendo as dedadas, tá ligado? Vai chegar. Mais ou menos 10 anos, então tem que passar por isso. 10 anos não, mudou. Eles diminuíram a idade, agora não era mais 50. Agora é com 40, filho. Antigamente era mais. Falta 4 anos, macho. Falta 4 anos. Na próxima eleição, tu vai levar uma dedada. Hein, o Joel, só voltando rapidão sobrepeso e a diferença de idade, né? Quando o cara é criança e ele tem sobrepeso, a única coisa que acarreta, né, é o bullying na escola e atrapalhar algumas atividades, né, jogar bola. Mas quando o cara tem sobrepeso já na nossa idade, o cara vai no médico, já ocorre os problemas cardíacos, né, mano? O cara já... desce uma escada, já sente uma fisgada no coração do cara. Quando o cara é criança, sobrepeso, né, não é muita coisa, mas quando o cara já passou dos 30, já pode acarretar doenças cardíacas, né? Fora as outras cores de véi que o cara acaba tendo depois de véi também. O Júlio aí tem o quê? Síndrome do pânico? Como é que é isso aí? Nossa! Aquele negócio lá do Tony Stark no Homem de Ferro 3, o Júlio tem direto isso aí. O pior que síndrome do pânico é uma putaria foda, os caras tudo rindo, né? Eu essa parada lá no grupo, tipo, já esperando um consolo, só teve pedrado, os caras zoando, o cara vai morrer, mano. Exatamente. O cara tá querendo, mano, o cara tá querendo se consultar lá no grupo, mano. Os cara só querem ver o inferno. Não, você fala assim, pô, tô com tal parada, se tu espera assim, ouvir do cara. Não, cara, é cimento, vai melhorar. O cara, não, tu vai morrer, mano. Aí eu falei com o Né, né, meu amigo lá, velhinho, né? Aí Deus toca, ó, deixa de comer carne de porco e hemorroida. Né, falou isso aí. Te receitou, né, o Nery? Aí eu peguei e fui na farmácia, né, pra comprar a pomada, morrendo de vergonha, mas cheguei lá. E um detalhe que esse Nery aí não é o velho raiz, né? Porque o velho raiz passaria um remédio caseiro, né, mano? É. Folhas de boldo. Traiu o movimento. Pois é, o Dario já foi logo de campo pra passar uma pomadinha, porque eu falei pra ele dos sintomas, aí não, isso aí, aí é leve, o meu era muito mais agressivo, o meu eu tinha que fazer uma operação, macho, vixi mesmo. Eita, é doido. Aí, porque a negada que não conhece a hemorroida, ela, a simplesinha que é a minha, é só um calombozinho ali lá no terceiro olho, entendeu? O calombozinho que sobe. Aí pronto, você passa a pomada, o calombozinho desce, volta ao normal, mas aí se você ficar comendo carne de porco, ou se estressando, porque o estresse também gera hemorroida, eu não sabia disso aí não. Mas é verdade que o cara sentar no assento do carro muito quente, aí gera hemorroida também, é? Pode também. tudo que você vá fazer pra, de um certo modo, danificar o seu terceiro olho, né, botar muita pressão no terceiro olho, né, fazer ele se estressar, aí você acaba tendo. Isso aí, muito a cavalo, mas aí... Cheguei na farmácia, eu disse, rapaz, minha mãe tá precisando de uma pomada aí pra botar pra aquele negócio ali com o meu nome, aí eu fiquei fingindo que eu não sabia. Minha mãe. É, aí o cara é hemorroida, isso mesmo, rapaz, você tem? Tem, rapaz, tá aqui, beleza. Mas aí a minha mãe tá com dúvida aí, quantas vezes... Minha mãe... Acaba botando a mãe no foguete. Aí ele disse, ó, duas vezes. Você bota de manhã e bota de noite, tem que dormir. Eu, beleza. Você bote, ó, cara, já... Você, né? O cara já entendeu. Isso é intimidade demais, viu, doido? O cara ensinar como é que aplica uma parada dessa. Sempre estaria ligado. Eu acho que eu passei mais vergonha comprando isso do que eu comprei a primeira camisinha na farmácia, porque... Camisinha, pelo menos, o cara é de fodão, né? Dá uma camisinha aí, o cara é o bichão comedorzão. Mas já pomada pra hemorroida, mano. O cara olha pra ti, já sabe que tu tá fudido, né, macho? É foda. Eu tentei usar o queixo da mãe, mas eu acho que não colou, não. Eu acho que ele soube, no final das contas, ele sabia que eu tava... Taria, o Samuel chegando lá falando, não, mas pra minha mãe, eu vou... O Samuel se afasta, assim, do balcão, o bicho andando meio diferente, mano. Eu já ia falar isso aí. Chega andando com as pernas abertas, tá ligado? Chega andando. O cara meio hora pra subir na moto, né? O cara já subiu, né? E o pior que eu tava andando meio diferente mesmo, tentando disfarçar, mano. O cara meio hora pra subir na moto, ele na calçada da farmácia. O cara com aquela boia assim na moto. E, viu, outra coisa também é que a gente tem, depois que a gente tá velho, né, negado, é o lance de ficar tendo cochilo. Meu irmão tem esse problema direto, vocês sabem que eu tenho isso aí. Às vezes a gente marca uma gravação mais tarde, cadê o Samuel? Tá no cochilo. Teve uma vez que eu dormi, aquela gravação lá do Guerra Infinita, eu dormi, a negada ligando no meu celular e eu não atendi, porque o sono pesado, não atendi, mano. Coisa de velho também, que é cheio dos cochilos. Ei, doido, eu que trabalho atendendo no público, eu já dormi atendendo um cliente, mano. Como é que pode isso, mano? Dormi num balcão, mano. Caramba, dormindo falando com uma pessoa, velho. Isso tá mexido. É doido, mas teve um dia aí que uma semana que eu fui inventar de voltar a treinar Kung Fu. Aí eu fui fazer o velho chute lateral, né? O cara levantou a perna, mano. Só dozona, aqueceu, mano. Uma dozona assim fina, mano, assim, mano, na articulação assim. Cara, vixi, meu irmão, que diabo é isso? Eu levantava a perna, doía. Que é isso aí, mano? O Joel mostrando pra Nicole que era o bichão, né? Na época era novo. Fazendo catinho no quintal, né, mano? Pegou a coluna. Senti só o cliquezão, assim. Vixe, mano. Isso aí, Joel, foi a mesma coisa. Foi parecido com o que eu senti, que eu e o Jota, a gente tinha voltado a correr, né? Aí, macho, a gente começou a correr, Joel. E comecei a sentir umas dores no joelho, mano. E meu joelho praticamente travou, mano. Eu não conseguia ficar dobrando o joelho. Eu ficava correndo com o joelho duro, mano. Ô, putaria, mano. E o Jota só rindo da putaria. Olha, meu Deus do céu, mano. O cara é tipo o Roberto Carlos puxando da perna. É, o mais legal é que se o ouvinte tiver atenção, ele presta atenção que todas as atividades físicas foram realizadas durante apenas uma semana. Exatamente. Eu fazendo flexão, mas o cara chegava na metade assim. Aí o cara. ai, ó. O cara caía assim no chão de novo. Não, mas dá não. O cara pensa logo que tá com taquicardia, né? Não, eu posso ter um AVC aqui, mas melhor voltar ali pro meu sofá mesmo. Eu passo por esse drama, João, toda vida que eu tento voltar pro taekwondo, mano. É sempre eu parando no meio do treino, pedindo pra pegar ar, porque não aguento mais, não tem mais resistência, mano. O negócio tá foda, mano. É osso. É, primeiro dia que eu voltei pro taekwondo, eu vomitei, mano. A física pesada, velho. Aí sim. Aí, Joel, uma parada que eu acho mais massa nos velhos são o esquecimento, tá, doido? O cara esquece mesmo. Teve um, aqui no início do ano, aqui no Rio, teve um surto, não sei se vocês chegaram a ver no noticiário, é um surto. Ixi. De febre amarela, né? Ixi. Aí os postos de saúde com filas quilométricas, né, pra galera se vacinar, foi tipo uma mobilização estadual, né? Todo mundo tinha que se vacinar, porque tava, a galera tava morrendo e tal, não sei o que. Aí eu e um amigo meu fomos pro posto de saúde 4 horas da manhã, né? Pra fila quilométrica, né? Aí nós fomos o quinto da fila, né? Tipo, o posto só abriu às 8. Ou seja, a gente ia ficar de 4 da manhã até às 8 na fila pra ser os primeiros a ser atendido, né? Quando deu 6 horas da manhã, chegou o pessoal ali do atendimento preferencial. Aí vocês lá. Não, aí. Não, o máximo foi o primeiro da fila, mano. Era um velhinho, mano. O velhinho se gabando o tempo todo, né? Eu cheguei 2 da manhã aqui, você é o primeiro, não sei o que, eu sou o espertão, né? Aí, Jô, na hora que abriu o posto, mano. A enfermeira pediu a identidade desse bicho, esse bicho tinha esquecido em casa, mano, que não pôde ser atendido. Parei demais, mano. O cara chegou 2 da manhã e não foi atendido, não acredito. Uma cor de véia é o cara pegar a identidade, né, os documentos e botar dentro de um saco, né? Saco de... Agora, um negócio que eu não entendo, mano, de velho, que é um pouco isso aí que o Júlio disse, porque, assim, teoricamente, o cara velho, ele é aposentado. Ele tem literalmente uma chuguinha inteira pra resolver essas coisas de fila, mano. Só que o idoso, ele sempre chega assim que abre qualquer coisa, que é o horário que o cara trabalha, tem, e no horário do almoço, mano. Pronto. É mesmo. Sei lá, o cara vai na lotérica, pode ir 8 horas da manhã, meio dia, enche de idoso, mano. Sendo que eles podem ir 3 horas da tarde, 11 horas da manhã, exatamente, né? Tem porra nenhuma pra fazer. Podia chegar bem cedo, né? Porque velho acorda cedo, né, mano? Podia chegar cedo. Não, mas exatamente isso. Às vezes, ó, a galera que trabalha pega 9 no serviço, o cara sai mais cedo pra ir antes do trabalho. Mas os velhos já estão lá, mano. O cara podia ir 10 horas. O cara podia ir 10 horas muito bem, né? Não é, então, não. O cara vai na hora do almoço, o cara tem uma horinha pra resolver uma, pagar uma conta, o cara vai na loteria que tá chapado de velho, mano. De meta e tem razão. Eu acho curioso, mano. Vejo o meu pai falando. Ele tá aposentado também, né? Da polícia e tal. Aí ele vive falando, mano. Não tem tempo pra essa porra, não, seu Colonel. Pensando, macho, é isso. O cara passa o dia jogando dominó na praça, né, mano? Isso aí é culpa da Globo, mano. Que bota aqueles programas de doença, mano. De manhã, aquele negócio de saúde. Bem-estar, né? O cara só fala de doença, mano. Essa porra, é bem-estar, mano. Aí os velhos têm que fazer tudo de manhã, que é pra dar tempo de chegar e assistir o negócio do bem-estar, mano. Né? E tudo da minha mãe é isso aí, mano. Ela fala alguma coisa. Não, passou um médico na televisão falando que não pode fazer isso aí, não. Agora, o pior, mas que o idoso, ele é muito influenciado por isso, mano. Quem convive com gente de mais idade, essa parada aí, mano. O cara chega em casa e... Ixi, mano, um vidro de ômega 3 aí. Não, mano, que parada é essa? Ômega 3. Porque deu aí na televisão, se passar dos 50 e não tomar ômega 3... O cara vai papocar. O cara aí, é, beleza, aí na outra semana o cara chega assim aí, vixe, meu irmão, o que é isso aí? Não, mano, o cara passou dos 50, não tomou esse tal de minoxidil aí, fudeu com tudo. Isso aí é uma coisa de velho, né, mano? O cara começar a recordar e lembrar de nomes de remédios, né? O cara vem lendo a bula, né? É, o cara, não, tenho que tomar aqui meu Lexotan, que não sei. O velho, ele tem... Ele se estressa muito rápido com as coisas. Tem paciência com nada. Hoje em dia Eu tô nessa fase, meio mal-humorado, sem paciência, assim, pra nada. Mal-humorado, não. É o primeiro sinal. O cara tá ficando velho aí. É, o Dinho, macho, ele tá tão sem paciência hoje em dia que ele não tem mais nem paciência pra fazer o que ele era bom, que era discutir com a galera. Ele não, não tem mais nem paciência pra isso, mano. Não tenho mesmo. Não tenho mais paciência de ficar discutindo com ninguém, não. Eu é, agora depois... no grupo, a galera foi falando que eu sou covarde, que eu saio da discussão no meio, mas eu vejo que não tem futuro, mano. O cara discutindo gosto, tá? Isso é bom, isso não é lá dentro. Ah, mas é isso. Tá em lugar nenhum, mano. Não vai, o cara não com nada, experiência, mano. O cara chega num ponto que ele já sabe, mas tipo, o auge da... O cara olha assim, não, mano, daqui não vai mais pra cá. É... O cara só se vira e vai embora. Exato, não vai dar em nada. Outro sinal também que a gente tá sentindo velho, eu falo por mim, tá? Eu já falo logo, em esquisito de coisa de internet aí, tá? Eu, por exemplo, eu penso umas 10 vezes antes de postar alguma coisa na internet. Ah, ou tá então quando eu penso, mano. Não, eu, hoje em dia eu penso, cara. Tô pensando. Tem vezes que eu tô. Eu penso, cara. Tem vezes que tem gente assim que posta alguma coisa, eu vou lá, tipo, meio que botar minha opinião. Aí eu penso umas duas vezes, ah, mano, ó, tô com preguiça, não vou pôr não. Eu vou eu lá não dar sei uma se o Neto pegou essa, mas a última treta massa do Jim foi a do Che Guevara, mano. Aí eu parei demais, mano. Minha treta? Fidel Castro. É, Fidel Castro. Da mesma cor, né, mas os caras tudo. Faz tempo, hein? Faz tempo isso daí, viu? Hoje em dia não brigo mais com ninguém. Cara. Foi massa demais, mano. Sim, Gil, tu não falou. O que é que tu. Hoje em dia tu percebe que tu tá velho, que antes tu, quando tu era jovem, tu não tinha, hoje em dia tu tem. Ah, mano, é o quê? Primeiro, a visão. Meio que antigamente minha visão era boa. Sério, eu não enxergo bem de longe. Eu não enxergo bem de longe, cara. Por exemplo, eu vou pegar um ônibus, alguma coisa, eu tenho que esperar um ônibus. Eu não consigo ele comprar ver. Comprar logo, não. Foi o oculista, viu? Tá com um negócio de queixo aí pra não ir pro oculista. Sim, cara, mas é aquilo, cara. É meio que eu tô me sentindo velho, porque antigamente, mano, só velho que não consegue ver coisa longe, tá ligado? Quando o cara vai ler um papel na mão e ele aproxima o papel ou afasta, já é sinal de velhice mesmo, né? Puta merda, mano. Agora uma coisa que é muito cara de velho é isso aí, o cara, não, mas o cara vai ler alguma coisa e puxa o óculos do bolso, né? Isso é básico, né? O óculos de leitura, o óculos de leitura. Calma aí, deixa eu pegar meu óculos de leitura. Não, mas óculos massa de velho é o com cordinha, mano. O cara bota a cordinha assim, o óculos na ponta do nariz, mano. Só pra ler, mano. O cara fica imponente nessa parada aí. Eu que achava massa, mas era o cara lá do... Da onde a gente trabalhou, mano. Eu e o Manel, mano. O Norberto lá. Esse bicho usava óculos, mano. Aí, deixa eu ler aqui o contrato aqui. Aí ele puxava outro óculos pequenininho, mano. Botava por cima do outro, mano. Vixe, monóculo. Ei. O cara usa na raia de zona. Não, eu tenho uma mania pior, mano. Eu gosto daquelas sandálias de couro, mano. Acho massa, mano. Entendeu? Aí é de carreira. Não, isso é coisa de velho. O Samuel usa aquela carteira de velho. Tem uma carteira de velho que bota de bato suvaco, ela é bem grande, que não cabe no bolso. Não, a sandália de véio eu tenho uma sandália de véio. Essa pra andar carteira de véio é massa, mano. Eu nunca mais vi, macho. Eu acho que é por causa da criminalidade, né, mano? Não, tô usando essa bicha aí. Isso aí é outra coisa de véio, é o cara, como a gente tava fazendo, né? Nessa semana aí, o cara ficar discutindo política, né? Direto. Sei não, mas política é o novo futebol, mano, do momento. Os caras esqueceram o Neymar rapidinho, né, mano? Eu acho que pior do que discutir política é ficar com raiva e deixar de falar com os amigos por causa disso, mas eu acho isso que é coisa de velho. Pô, tá na Discord, ó. Eu falei de pochete, mas uma coisa clássica de velho é usar pochete no ombro, mano. Tipo como uma bolsa, mano. Aí é estilo, mano. Isso é massa demais, mano. É, isso aí eu não tenho não, eu não tenho. O velho anda cheio de caneta no bolso, né, não sei pra quê. Ah, isso aí é verdade, isso aí. Isso porque aí é o verdade. Velho é um homem preparado. Bicho, caderninho pra tomar nota, né? Mas eu não tenho essa mania de andar com caneta no bolso, mas eu tenho a mania de andar com tudo dentro da mochila. A mochila tem remédio pra dor de cabeça, remédio pra azia, tem caneta. O meu boné, tem caneta, minha carteira. Tem um carregador do celular, tem um carregador do carregador, que é aquele carregador que a gente bota pra carregar e se não tiver energia perto, você bota pra carregar nele, tem ele também. Então, macho, eu tento andar o máximo possível. Tá velho mesmo, viu, Samuel? Quando o cara precisa levar a bolsinha de remédio, fudeu. Eu comprei a minha câmera, né, e tal, aí ficou faltando 200 conto pra entregar pro cara. Aí, não, deposita aí na minha conta aí. Aí eu fui no banco, lá, pra... fazer o depósito lá. Cheguei lá, né, aí... Eu não tinha... De prioridade, né? Peguei aquela... Joel já tá errado, né? Joel já tá errado porque foi no banco pra depositar. Era pra ter usado o aplicativo pra fazer isso aí. Exatamente. Você é coisa de véio no banco. Aí, né, peguei ali. Fui pegar o envelopezinho, né, pra botar o dinheiro dentro. Aí, botar lá. Aí tinha que escrever a quantia que tem, né? Aí não tinha caneta nenhuma, mano. E os caras tudo... E os caras tudo ali no... Os caras tudo na agência, mano. Tudo desesperado. Cadê a caneta? Aí chegou um velho. Ei, tu tá, tô com tu tá aqui. Contando a origem do Crash brasileiro de 2016, né? Tudo começou com isso aí, né? Chegou um véizão lá com a caneta milagrosa. Eu tenho aqui, não sei o que. Acho que ele podia ter ganhado um dinheiro, mano. Alugado essa caneta aí, não sei o que. Esse mesmo velho trabalha na porta dos concursos vendendo caneta e lápis, né, mano? Exato. Macho, já eu sou tão precavido, ó, que eu ando com lápis também, eu ando com corretivo. E eu comprei um corretivo que eu acho massa, que é tipo uma caneta corretivo. Tu passa assim ela assim, tu aperta ela e ela já cobre exatamente onde tu errou, mano. É massa a caneta corretivo, eu acho massa. Cor de velho, mas eu dou maior valor. A coisa que eu fiquei preocupada foi uma vez que eu espirrei e fiquei com a tontura zona doideira aí. O cara é tonto assim, é que pra mim, já pensei, mano. Aí é corretivo, viu? O cara tá aqui normal e dor nas costas. E dor nas costas. Dos olhos. Vocês sentem muita dor nas costas, vocês também, mano? Quando eu acordo, sim. Dor, o cara dorme, acorda com a dorzona nas costas. Assim, ei, coluna. Não, mas aí eu, é aí o colchão, hein, mano? Aí é o colchão, Joel. Tem que trocar o seu colchão, cara. Eu também tenho que trocar o meu aqui, mano. Mas eu, assim, eu... Colchão, colchão do dia aí tem mais de 15 anos, mano. É pra ter trocado isso aí, mano. Não, eu colchão... tem uns 10 anos. Dá pra... Mas isso aí, viu, Dinho, o negócio do colchão que tu falou é verdade mesmo, viu? Assim que eu troquei o meu, eu também tinha dor nas costas. Assim que troquei o meu, menino. O cara é novo, o cabra dorme no chão, mas se levanta numa boa ali, não tem essa putaria, não. O cara dorme de jeito 7 dias na semana. O Neto falou é verdade, cara. Eu já dormi muito em banco de... Da praça? Não, eu já dormi em banco de praça esperando abrir o metrô, ou então vi o ônibus, cara. Já esperando, dormindo. O assim. Era o próprio clipe do Bruno Marrone, né? O bicho dormia na praça direto. Né? Mas uma coisa também que eu não faço mais, que é meio que ficar a noite toda fora de casa. Tipo assim, já chega certas horas, eu quero voltar pra casa, tá ligado? Ah, vou pra uma balada, ficar a noite toda. Não. Eu saio um pouco e volto pra casa e porque eu não quero Jim, ficar. É tipo aquelas viagens de adolescente, ah, vamos pra praia, a gente dorme em colchão, cara, dá pra fazer isso depois de velho, não. Não dá, mano. Macho! Eu e o Dinho já estamos tão velhos, mano, que tem gravação de 10 horas da noite e a gente já acha que é tarde. Hoje o Dinho, vixe, vai gravar 10 horas, é muito tarde, 20. Eu já ia até desligar o computador aqui pra ver um filme, alguma coisa, mas vocês me chamaram pra gravar, mano, mas tranquilo. O cara percebe que o cara tá ficando velho, né? É como a gente tá aqui, né? A gente tá rindo, né, e tal. É, o cara ri, mano, e dá aquela tossida logo em seguida. Aquela risada falhada. O cara rindo assim, aí só... Mas outra isso coisa aí de... também é consequência dos teus anos de tabagista, né? O cara culpando a idade. Aí outra coisa de velho é o cara ficar no site da Previdência pra saber quanto tempo de contribuição o cara ainda tem, né, mano? É uma coisa pra se aposentar. Mano. Site da Previdência. O Júlio acordando de manhã e dando, vamos consultar aqui, porra. Mais 5 anos, vai. Falta tanto tempo. Falta tanto tempo, né, pra se aposentar. Se aposentar e ficar numa boa. O cara fica dando F5 na Previdência direto. Rapaz, será que mudou em algum momento? Isso aí dava um seriado massa, mano. Tipo, o universo do trabalho do Júlio, mano. Era tipo o bordão que encerrava os episódios, mano. O Júlio chegando no computador apertando F5 e porra, mano, ainda tenho que ficar mais um dia aqui, mano. Ei, Dio, tu tem cara daqueles caras que quando vê um velho ou vê uma grávida, tu finge que tá dormindo, tá? Eu não sei se não. Eu dou lugar, cara. Essa não. Na verdade, o Jim tá numa fase que ele ganha o lugar do estudante. É, né? É mesmo, irmão. Não, pior que uma vez foi isso. Me deram já lugar. Já te confundiram já com o vovô? Ah, eu tava com o cabelo brancão, tá ligado? Eu tava com o cabelo brancão. Nossa, e a barba branca. Senti... Não, aí foi o quê? O Jim ganhava o passe na empresa pra ir trabalhar, mas só entrava pela frente. Não, eu não sei se o cara tava me zoando ou não, mas eu tava com a... Não, se liga, deixa eu falar. Entra pela frente. Eu peguei o ônibus, o cara, ele ficou olhando pra mim assim... Entrar pela frente do ônibus é derrota demais, mano. Não, pera aí. É o normal, filho. Aqui em São Paulo é assim. Todo mundo entra pela frente no ônibus. Não, mas agora, mas antigamente era o contrário. Entrava pelo trás e descia pela frente. Agora... Não, é o contrário. Mas amarrou a corrente e aí... fuderam o cara, né? Eu não sei aí, mas aqui acabaram com os cobradores de ônibus. Agora tem a dupla função, né? Puta que o motorista que também dá o troco, né, mano? Ferraram com a categoria. Só pra isso aí, mano. O governo fudendo com o cara, né? O cara que era trocador. Porque cara, isso mano, aí, mano, era o... paquerando, né, mano? Era o... Porque isso aí era o cara, que o velho conversava, mano, era o trocador, mano. Aí o cara tirou esse cara, mano. Já vê isso. E, inclusive, mano, uma das melhores duplas que existiam era o trocador e o motorista. Esses bichos com uma sinergia doideira, mano. É, o trocador batia com a moeda no ferro pro cara fechar a porta, né? Caralho, mano, eles fazem isso aí no Rio também, mano. Pensei que era só aqui, mano. Não, é aqui também em São Paulo, eles fazem isso. Fazer no mundo inteiro, né, mano? Hoje em dia os caras dão três tapão na porra do negócio lá do... Ixi, onde fica o dinheiro. É o código universal do trocador e motorista. É, o cara fica tá. Aí meio que o cara fecha a porta, tá ligado? Ei, Dô, mas tá brincando, mas isso aí foi uma coisa séria. Foi uma demissão em massa, mano. Que tanto trocador que foi pra rua. É nada, foi nada. A maioria desses... Fora não. São Paulo, a maioria desses caras que era cobrador, eles viraram motorista, filho. É, eles estão fazendo... Pelo menos aqui em São Paulo eles fizeram isso. Compraram mais ônibus. Carteiro, mano. Mas também não é todos os ônibus, não, viu? Pelo menos aqui em São Paulo, é só ônibus menor, assim, que. É, mas aqui trocaram mais da metade da frota grande pro micro-ônibus. Agora é só aquele pequenininho de uma porta só. Uma coisa que o velho tem, né, mano? É uma facilidade imensa de se revoltar com qualquer coisa, né, bicho? E de fazer amizade, né, mano? Ele compra a indignação do outro, mano. É, ele vê. É que na verdade eles meio que eles querem conversar, porque geralmente na casa deles os caras não conversam com o velhinho, tá ligado? Tá ligado? Esse dia no mercado lá, aquelas clássicas filas de 15 produtos. Uhum. O maluco passou com uns 30, o velho se indignou, mano, na fila aqui. Falou que era um abuso e tinha um monte de velho na fila que também se indignou junto, mano. Que era proibido passar 30 pro... briga. Não, mas acho que faz amizade na hora, mano. O velho, mano, quando ele tá revoltado com alguma coisa, mano, ele já entra assim, né? Encosta assim perto de ti. Aí já fala assim, né? Pariu. Cara, a parada do velho que ele sempre, né? Ele sempre usa camisa de botão, né, mano? Aquela camisa de botão meio aberta com os pelos do peito pra fora, né, mano? É um clássico. É o estilo, né? O Júlio falou aí da comunicação, né? Dos velhos aí fazendo amizade e tal. Uma remassa esses bichos se comunicando no meio da rua, né, mano? Um velho tá sentado assim, o velho, né? Sentado assim na calçada em frente à casa dele. Aí jogando passa... baralho pros amigos, né? Com outros três velhos, mano. Aí passa um amigo dele assim do outro lado da rua. Oxi! Aí só o. Fico sem. Comunicando só assim, mano. Só. Aí só. Sim. Aí os caras se entendem, mano. Já pensei aí, mano. E um sempre tá com a gaiola na mão, né? Na coisa de velho. Tá gaiola? Praia, velho. Gaiola, nossa. Que aleatório, mano. Não tem nada a ver com gaiola, tá ligado? Não, eu concordo com o Júlio. Todo idoso de uma certa idade da vida começa a criar colapsita, né? Que o idoso também tem um hobby, né? Jogar baralho, criar passarinho, dominó. Pescar, é tudo hobby de idoso, né? O do meu avô era a palavra cruzada, a gente só fazia essas coisas, palavra cruzada. Acordava era. É bom pra evitar revista, o Alzheimer, né? Revista coquetel, né, Dinho? Revista coquetel. Sim. O meu avô, mano, ele se revoltava muito fácil, mano, com as coisas assim. Chegava a época assim de eleição, assim, que a gente tá na época de eleição. Aí meus tios chegavam assim, votou em quem? No fulano. Eu votei no fulano de tal. Aí, ai, pra puta que pariu, fela da puta. Mas hoje em dia não é só os velhos, não, viu? Hoje em dia os novos estão fazendo isso também, Joel. Tá revoltando, sei com o voto alheio, tá ligado? É normal, cara. É o que o Samuel disse da indignação dele, mas é uma turma de 30 e tantos anos que já tá igual a avó do Joel aí, mano. Os caras tudo fica puto e manda todo mundo se fuder, porque ninguém concorda com o voto de ninguém, mano. É isso, mas uma coisa também que, ó, eu vou fazer uma pergunta pra vocês logo. Tem coisa que vocês não gostam e com outros velhos, não, sem ser vocês, assim? Tipo, uma coisa que eu não gosto outros de velho. Velhos sem ser vocês. É. Já tá... Já tô me colocando na categoria, tá ligado? Mas uma coisa que eu não gosto é aqueles velhos que meio que anda devagar, que quer ficar na sua frente, tá ligado? Aí você vai pro lado, ele vai pro lado. Aí você vai pro outro esse lado. Esse dia tinha um casal de velho, mano. Os caras tinham uns 70 anos, um casalzinho até bonitinho, mas eles no meio da calçada, mano. Andando devagarzinho de mão dada, mano. E eu tentando dar aquela cortada, tá ligado? Aquela ultrapassada. E eles parece que ele sabe, tá ligado? Que você tá atrasado e você não... Meio que não... Mas como o cara ainda acredita no amor na terceira idade, eu não cortei, não. Fiquei só do lado, assim, admirando. O velho ali com artrite, mas o Júlio ali... Bora, pô! Ela dá a puta! Mas eu tava imaginando aqui, galera. E a gente daqui a, sei lá, 30, 40 anos, hein? Como é que vai ser a velhice da gente, hein, mano? Será que a gente vai ser aqueles velhos rabugentos, hein, mano? Eu acho, rabugento eu já tô já. Jeito, só que reclamando mais. Que a gente já reclama, né? É, já reclamo demais. Já. Eu acho que eu vou a questão é piorar, cara, do jeito que eu tô. Mas será que vai ser a mesma putaria, cara, dentro pra sessão de meia-noite pra ver filme da Marvel, mano? Vingadores 17, cara, lá com vai ser mais certeza. Vingadores 35, né, cara? É, Vingadores 35. Meia-noite o cara não Homem de Ferro 50, tá ligado? Estacionado na minha vaga de 12, mas... Eu não sei, não, eu... Assim, sendo bem sincero, analisando hoje em dia, eu acho que a gente vai ter muita coisa que a gente ainda tem... Olha, tem muita coisa que a gente faz, que a gente fazia quando a gente tinha 18 anos, 17 anos. Por exemplo, esse lance de sessão de meia-noite, esse lance de ficar falando dessas coisas que a gente gosta, ficar falando de quadrinho, de filme. Eu acho que a gente ainda vai ter, entendeu? Eu só acho que a gente não vai fazer com tanta empolgação como antes, como a gente fazia, entendeu? Eu acho que a gente vai estar tá mais como é o nome, achando... Mas tu acha que o cara com 65 anos, com catarata, vai ficar discutindo com o Guardião da Galáxia, mano? Tá doido? Vai nada, senão o cara vai mudar, mano. Eu fazendo a pauta do Mega Man, que eu vou fazer um vídeo do Mega Man, aí, ama, o último Mega Man aí, Mega Man 10, foi lançado há 8 anos atrás. Caralho, ixi, nossa, uma década. Caralho, mano, já é bem isso. As décadas estão passando muito rápido, né, mano? Uma coisa que eu tô me sentindo velho pra caramba, quando eu vi, foi uns 2 meses atrás que eu me senti velho. Eu falei, caramba, mano, eu tô velho. Foi uma menininha que eu fiquei na época da escola. Que eu tenho ela no Facebook. A menina se aposentou já, né? Não, se liga. A menininha que eu fiquei na época da escola, ela meio que a chama ela no Facebook. Tem amizade no Facebook. E ela ouviu ela. A menina já é avó. Não, a mina já, tipo, tem filho, já os caramba. E na época, eu lembro, ela era, acho que, um ou dois anos mais nova que eu. E ela falando, postando que ela tava preocupada porque o filho dela ia sair a primeira vez na vida. E o moleque tem 16 anos, tá ligado? Um moleque tem 16 anos e ela falando, ai, meu filho vai sair a primeira vez de casa, vai passar a noite fora. Eu, caralho, mano, eu tô velho, mano. Eu peguei aí eu fiquei pensando, esse moleque vai sair de casa e eu já peguei a mãe dele, tá ligado? Tari, foi o cara ligando pro cara só pra dizer que comeu a mãe dele, ó. Hasta la vista, baby.